Na corrente meu relógio tem branco e rosé. Tudo um doce, uma bala de V. Eu não vim da roça, eu vou vingar os que me vingaram só pra fuder você. Desacredita, é só pagar pra ver, yeah. Quer um show, é só pagar pra ver, yeah. Uma vez tentaram me enrolar, meu corpo noticiado na TV. Eu tô conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais, não se compara, não somos iguais. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Yeah, eis a questão, eis a questão. Eles tentam hold me in the ceiling. Need a visa for a bitch in Brazilian. My boss, my wrist is like 250. Might fly to Brazil and pull out a billion. Show love to the kids, I'm passing money. Hundreds, fitties, make it rain 20s. Overseas bitch saying make it rain on me. I was in the trap for I had a chain on. Cuidado com a vida, mano. Amante já é garantia, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. 3 da manhã com a máquina. Eu só vazo quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter vida se não vai ser pra ser vivida? Um limão na ferida. Coisa ruim vira notícia. Sem espaço pra quem vacilar. Coisa não fica mais séria ainda. Eu tô conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Yeah. Eis a questão, eis a questão. Just for a rack, my niggas they getting you whack. I feel like Agapone beat me. Real so they give me love in the street. Got the way that she feel. Took her home from Brazil, home from Brazil. Mayweather is hitting like a pro box. Kicked her out the crib like I play soccer. Freaky little bit like the play doc. Mama walked in my room, seen a real big guys like the mafia. When you get into the money, ain't no stopping you. They call me the kid like a toddler. Bulletproof car like a mobster. Eu tô conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Yeah. Eis a questão, eis a questão. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. 3 da manhã com a máquina virilha. Eu só vazo quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. São conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão, eis a questão.